autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 160, a rota é DCT, decola da 10, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, Reval, após direto, Vitória da Conquista. Transponder 5122 e a frequência do controle 119.35. Autorizado para a Conquista 60, a rota do CT, escola da 10, curva direita, certida, gole e bola após direto. 5122 o transponder, transponder saindo aqui 5549. Tríplice 5489, ajuste no 004, chame pronto para o pushback acionamento. Sim, chamará o tríplice, obrigado. 230. Antena 1-0 deslocada. Pesada vem, mantém 1-0 deslocada. Gol no abre de espaço. A gente melhorou agora 070, guarde autorização, Mac com Juliette. Gol 1-3-3-3, pronto, cópia. Bono 333, autorizado para Congonhas, senhor voo 380 via Upper Whisky 58, decola da pistão no zero, com curva à direita após decolagem, na saída gole, transição Gonza, transponder 5141 e a frequência do controle 119.35. 380, Gonza, cruzando a direita, 5141, 19.35. Questionamento, gol no 600. No 600, no 612, estou autorizado para o questionamento, chame táxi. Para táxi, 600. O gol no 333, só confirmando a rota, Upper Whisky 58. Afirmativo, Upper Whisky 58. Correto, cotejamento, gol no 333, o ajuste no 004, chame pronto para o questionamento no 01. 0. Sem restrições. Sem restrições. Terceira, quando possível, coordenar com o Centro Recife. Voar direto destino, Vitória da Conquista. Tem um tráfego ali na rota, acho que ele não vai autorizar agora não. Você acha? Vamos aguardando aqui, na escuta. Então 3661, chame Recife, 1288. 28, obrigado. 77, decola pistão 10, com curva à esquerda após a decolagem na saída Conde, transponder 0271 e a frequência do controle 119.35. Mike Eco Juliette, cotejamento correto, ajuste no 004, chame pronto para acionamento e táxi, só informando, está no pátio 3, não é isso? Pátio 3, camarada, pode pronto para o no 924, decolou 25, controle 1 no 9, decimal 35, tem um bom voo. Controle Salvador 935, boa tarde, igual 934. Salvador, boa tarde, igual 924, passa 1710 na Pucaracaju. Zero. Pesado 350, gol no 924. 8, Bravo, táxi via Juliette Alfa, reporte próximo a Delta. Juliette Alfa, reporte na próxima a Delta, com Pedro. Guardião 00, confirma? Confirma o gol no 777? Afirma. 7, aguarde um minuto para iniciar o push, aguarde. Aguardando, 777. Solo Salvador, gol 1394. 394, pronto, copy. Pronto, copy. Gente, o... Voo 394 está autorizado para o Galeão, número voo 400, via Pesulu 14, Tuquim, após Upper Alpha 317, decola da pista 10 com curva direita após decolagem na saída da El Transão Blaise, transponder 5105 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 400 para o Rio. Solou no 4 é posição toquinha, até pode para o piso no 7. Colo no 0, dial blast, tabela 5105, controle 19.85, gol no 394. Correto, gol no 394, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste no 004. Gol no 004, chamar a condução do gol no 394. Próxima delta, gol 600. Colo Salvador, muito boa tarde, com a palavra do chefe, com a porta da venda. A partir da realidade, pelo possível autorização do Salvador, Salvador, com a Delta, o 600. Ouro 600, ingresso taxiway Delta, mantém a posição e chama a torre 108-612, ajuste no 004, tomou voo, boa tarde. Senhor Uniforme November, aguarda autorização. Confirme o horário do plano. Para o 30, a sua escolha. Gente. Número 00, está autorizado ali, decolada 10, 110 graus, 1 a 2. Autorizado 1 a 0, voo na minha 00. Chame agora Recife em 12685. 265, gol no 924. 500 pés ou 1000 pés, confirme. Sim, ativo, então está autorizado ali mantendo o 7, o guardião. Uma centena com uma Paulo Salvador, gol 1394, gate 11, para pushback, acionamento. 00 decolou aos 30, o controle 11935 morrou. 935. 1935, prato. 00, boa tarde, contato radar, suba ao 370. Boa tarde, 370-600. Autoriza, Jambo. Salvador, muito boa tarde, Guardião 03, mantendo reta de decolagem, cruzando 210. 703, 500 pés, via corredor Axé, informa o farol da barra. 500 pés, corredor Axé, reportará farol da barra. Guardião solicita, se possível, pronóstico. Pode prosseguir agora com curva à direita, se afastando aí do aeródromo para não interferir no circuito de tráfego da 17. Iniciando curva à direita para o Adiaratu, afastando do aeródromo com tráfego. Condor em Salvador, voo 648. Prossiga. Boa tarde, em contato com Recife para a descida. Autorizado para o 230? É, nós estamos no nosso nível de cruzeiro 230, pronto na descida. Já passamos o ponto ideal. Ok, aguarde só um minuto que eu tenho a aeronave à sua frente que ainda não me chamou. Ok, vou reduzir. Controle ao passeio 230. Possível? Estamos cruzando 130, se possível, direto com a pista. Será que aguardar, companheiro? Temos dois tráfegos aí na sua rota e o da frente não tá nem falando comigo. Certo, então vamos aguardar após Eval. Obrigado, mesmo assim. Salvador Azul 4064. 4064, informe se teve contato com o centro ou perdeu. Recortado, Salvador, revisa para o 4064. Centro Recife mandou o senhor chamar agora ou o senhor já tinha perdido contato? Negativo, foi transferido para o Salvador, agora para o Recife. Tá, ok, desce via Mari para 2000 pés com 1000 e... Via Mari para 2000 pés, 1004. Com 648, ação de identificação, endereço via Mari para 100. Identificação via Mari, 100, voo no 648. 3192, copia? Copia. 3192, está autorizado para Maceió, número 310, via Peru 58 até a posição Arago, após direto. Decola para pistão 10, com curva esquerda, após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5131, e a frequência do controle 119, decimal 35. Está autorizado, nível 310, para Maceió, Peru 58. Até Orágua, pau direto, Maceió. Decolada 10, curva esquerda, Pucajé, Maracaju, 5-1-3-1 no transponder, 1935, copiou 3192. Correto, está 3192, chame pronto para o inspecionamento, ajuste no 004. 04, chamarei. Bono 777, ingresse na taxiway Delta, mantenha a posição na mesma, chame a 808, meia dúzia. Ajuste no 004, tomou voo, boa tarde. Confirme o 777, mantém a posição na Delta, chama a torre. Confirmo, 118 meia dúzia e o ajuste é no 004, chama o voo, boa tarde. 118 meia, 004, obrigado, bom dia. Paulo, Papa Romero, Serra Uniforme Novembro. Serra Uniforme Novembro, informe que no sistema não chegou o seu plano, que vai aguardar autorização. Já solicitei a sala IS que retransmitisse o plano. Paulo, gol 1394. Confirma, aeronave chamou o solo. Gol 1394, pronto, táxi 100 a bordo, autonomia 4 horas 9 minutos, alternando Campinas. Gente, Bono 394, táxi via Juliette Alfa, reporte próximo a Taxiway Delta. Juliette Alfa vai reportar antes da Delta, gol no 394. Quer que o Delta prossiga? que Eco Delta, confirma o horário do plano. De forma que ainda não temos o plano, irá aguardar, ok? Para o posto de estacionamento 3549. 5489, está autorizado para o estacionamento, chame táxi. Chamará o táxi 3549. Decolou aos 3639-0935. Estacionamento, Gol 1333, estamos no ritmo. Gol 333 no 01, está autorizado para o feedback acionamento, chame táxi. Amarelo. Para o 320-9777. Salvador Azul 4064, após etapa e voa o 3. Qual posição? Após etapa, se o senhor solicitar o RNAV, o senhor vai voar o 366. Então, meu amigo, eu estou solicitando a RNAV, por gentileza. Então, após o TAP, estamos autorizados 366. Afirmativo, descendo para 2.500 pés, ajustado no 004. 2.500 com 1004, muito obrigado, Azul 4064. Não, 648. 648, desce via para 2.000 pés, ajuste no 004. Via para 2.004, gol no 642. 218-612, ajuste no 004, seu bom voo, boa tarde. Delta 386, boa tarde, 394. Torre Salvador, boa tarde, 394, Delta na sua escuta. Autorizado a linha de cola, pista 10, 110 com 14, gol no 394. A linha de cola no 0, gol no 394. Táxi 3489, com 46 a bordo, 4 horas, alternando Salvador. Gente, 3489, táxi via parte principal após Juliette, Alfa, reporte próxima a Delta. Juliette, Alfa, reporte próxima a Delta, 3489. Delta, tá na escuta do solo. Confirma o destino do voo. Gente, aguarde, Mike Delta. Informação November, autorização Galeão 360. Gente, aguarde cópia, cita 3193 da Elbrez a saída agora. Da Elbrez aguardando. Dois Salvador, boa tarde, bom 394. 394, boa tarde, sobe ao 400. 400, 394. Fernando Galeão. Chegando 333, táxi via Índia Alfa, reporte próximo a táxi via Delta. Índia Alfa, próximo da Delta, chamaremos. Voo no 333. 489, prossegue táxi via Alfa para ingresso na Delta. Chame a 208-612, ajuste no 004. Tomou voo, boa tarde. Gente, mantém via Alfa, próxima Delta, chama a 208-612, uma boa tarde igualmente. No 394, Alex Lula 2. Informa o meu Sierra, uniforme novembro na escuta. Informe que o seu plano ainda não chegou no sistema, solicite que entre em contato junto à sala ESC. Positivo, Delta na escuta. Informe que não chegou sua notificação no sistema, solicito que faça contato junto à sala ESC Salvador. Reduza para 170. Redução 170 para 1-642. Afirmativo, informe no localizador. Informarei. Gente, mas nós temos aqui, só podemos autorizar se o plano chegar no sistema aqui da Torre Salvador. É, Delta. Gente, trip 5489. O trip ali decola sem parada? A partida deslocada? Afirmo, sem parada. Afirmativo, então está autorizado ingresso de decolagem 090 com 14. Gente, grato, decola sem parada. 393, mantém a posição, aguardando autorização. Mantendo. Bono 333 para ingresso na Taxi Delta, chama a 208-612. Ajuste no 004, tomou voo, boa tarde. 4 agora, antes de ingressar na Delta, chama a 208-612, uma boa tarde. É, controle, o gol no 648. É, podia confirmar, o glide tá fora? Tá, glide fora, cabeceira deslocada 1.200 metros. Ok, eu noto, então tem vigor, obrigado. Esse é o gol no 333, aproximando a cidade alta. Mantém a Delta, guarda ingresso na pista, tem um azul, já passou externo, aguardando fiscal pra pôr, ok? Ok, vamos aguardar na Delta. Vou no 335. Azul 4064, a pista deslocada 1.200 metros, o vento 090 graus, 149, está autorizado o pouso. Autorizado o pouso, azul 4064. Decolou os 44, 1935. 1935, grato, boa tarde. 2-0, via Pesulu 1-4 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 1-0 com curva direita após decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5-1-5-3 e a frequência do controle 1-1-9-35. Desculpa, quem cotejou foi o 3192, né? Perdão. O 3193, autorizado Galeão, 360, Upper Zulu 1-4, até Toquinho, Upper Alpha 3-1-4, da El Blair. Curva direita 5153, 3935. Só 3193, após a posição Toquinho, é via Upper Alpha 317. 317. Correto, está 3193, ajuste no 004, confirme, está pronto para o pushback. Mais 5 minutos. Titan 3192, chamou pronto para pushback? Também, na 02. Titan 3192 no gate 02, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. 3192 no 02, iniciará. Mike Eco Juliette, está autorizado, acionamento, chame táxi. Alô, Charlie, tá me movendo? Ah, chegou na plana aí, não? Negativo. Vocês não tem como entrar em contato com a sala extra aí da torre? Nós já entramos em contato junto à sala IS, ele informou que está retransmitindo o plano, nós só podemos autorizar quando ele chegar no sistema aqui na torre. Ah não, é que você pediu pra gente telefonar lá, então não precisa, né? Sim, gente, no momento já está sendo processado sua autorização. Aguardando. Sol foi aos 4:30. Livre ponto, pro Gol 648. Tráfego livrando agora na cabeceira oposta, uma centena com 14, autorizado pouso. Uma centena com 14, livre pouso. Gol no 648. Solo Salvador, azul 4064, livrou na última direita. Azul 4064, prossegue táxi via Alfa, aguardando antes da taxa e quilo. Via Alfa, aguardando aquilo, 4064. Mike Eco Juliette vai sair na Taxi Juliette, ok? Reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Salo, boa tarde. O objeto 6703 está sentindo a informação Oscar 340 para Brasília. Web 6703, informa o horário do plano. 1820. Web 6703, informa que ainda não temos o plano no sistema. Irá aguardar autorização, ok? Confirma o nível solicitado e o destino. 340, Brasília. Sim, Web 6703, aguarde. Só confirmando, são os primeiros 1200 metros, né? Que a gente está. Afirmo. Quatro oito aos 49, direito 29. Aí que é com o Delta prossiga. Matango, prossiga. Passo 4 para acionamento, conforme plano para Maceió. Tolima Matango, aguarda autorização. Pro táxi do TAM 3192, POB 170, 3 horas e 15, alterna Aracaju. Solo, no 648, livrando a sua escuta, bom dia. Agora, boa tarde. 648, prossiga táxi via Alfa até antes daquilo. Antes daquilo, via Alfa, 648. 3192, táxi via Índia, Alfa, reporte para o táxi Delta. Índia, Alfa, reportarei antes da Delta, o TAN 3192. Se bem que o acionamento TAN 3193 no 03. 3193,